louvar o grande Deus que quer reinar em teu viver. Nos ampare em suas mãos. Cada dia vou louvá-lo, pois sua graça nos dá proteção.